Baby, when I'm so high. Máquina do Tempo. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. E esta foi a nossa primeira sequência do nosso Máquina do Tempo. Vamos agora para um rápido break e daqui a pouco eu estou de volta. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. Legal, e já voltamos com o nosso Máquina do Tempo aqui na sua rádio preferida. Muito obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho, hein? Por aqui, a gente ouve juntos grandes sucessos do passado durante uma hora todinha. E abrindo mais esta sequência, tem Luther Vandross, Never Too Much. Tempo. sucessos imortais. Máquina do Tempo.

Máquina do Tempo. Sucessos imortais. Do tempo. lusting and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Esta super sequência que a gente encerra mais uma edição do nosso Máquina do Tempo. Segunda-feira estamos de volta nesse mesmo horário e temos, claro, um novo encontro com muito mais músicas marcantes pra você. Um grande beijo no seu coração e um ótimo final de semana!